Vida digital perdida no fim. Quando tudo explodir, quem vai tá por mim? Canaça amada, cê só obedece. O apocalipse vem e não esquece. Vida digital perdida no fim. Quando tudo explodir, quem vai tá por mim? Canaça amada, cê só obedece. O apocalipse vem e não esquece.